vida me parece sempre distorcida. Eu dou valor pra umas paradas que eu sei que ninguém liga. Conquisto meu espaço sem causar intrigas, talvez seja uma delas. Captar com a caneta essa coisa tão singela que se chama confiança. Sei que mesmo à distância o sinal continua forte. Malta na raiz e demorou pro corte. Correr pelo certo, esse é meu esporte. Os parceiros da manada são a minha equipe. Eles me dão suporte que nem mudam pro grafite. Não vou perder meu norte expandindo meu limite na delicada construção de um novo hit. Canta aí. Então para. Quero ver falar mal do manada na minha cara. Encaro o peso vindo adentrando seu ouvido, contaminando sua mente com hip hop ativo. Mr. Venom dispara rajada em todos os sentidos. E fique sabendo que nunca estou sozinho. Leco, Macaribes matam sempre na trilha. DJ, doença, respeito é tudo família. Então cuidado com o que penso, o que fala de alguns de nós. Pois o retorno é instantâneo, ouça minha voz altamente clara, tentando te alertar. Que muitas vezes você viaja sem sair do lugar e nem percebe, ou só percebe quando é tarde demais. E nota que os poucos e verdadeiros aqui jaz. Mas a união há de prevalecer no final. Um por todos e todos por um até o final. Eu não caminho de lado, mas lado a lado. Parceiros que não te deixam ficar parado. Sempre quis o lema, que muitas vezes dilema. Temos o nosso sistema, eu já não quero problema. Eles traz o tema, um por todos e todos por um. Sem zum zum zum, nenhum saber com quem contar e transpirar confiança. Eu fico puto com comédia atrasalado que te tira esperança. E não descansa quando a meta desejada é você quem alcança. Cê tá ligado? Rima simples te ofereço pra mostrar sinceridade. É fácil de entender, é sério, sem banalidade. Já é longo o caminho qual eu tenho percorrido, mas no caso de perigo posso contar com um amigo. Me fornece salva-abrigo e é por isso que eu te digo. Assim que a gente anda, true. Respeitando as diferenças, cada um, cada um. Eu não sou trouxa, passa pano pra fulano que só vive desandando, tá mancada miliano. Tô na batalha, corro com meus camarada, que ninguém dá presepada. Assim caminha uma manada, o lema dos três mosqueteiros, usado por quem é verdadeiro. Faz prevalecer nossa cultura no Brasil inteiro. Se você faz hip hop, dá licença que eu não faço. Eu sou um elemento da cultura que se expressa no flow. A minha vida no flow, que não se esquece só de quem merece. É isso que eu sou. Torço pelos meus amigos, sei que eles torcem por mim. E é mais fácil quando a gente vive e pensa assim.